chegue com ela, me ajoelho em oração e vejo teu sorriso dentro do meu coração. É tanto sentimento, no sussurrar do vento ouço a tua voz. Eu vou orar por nós. Saudade, não vejo a hora de rever você. Saudade, eu tenho 1 milhão de coisas pra dizer. Saudade, é tempo de unir os nossos corações. Saudade, eu sei que Deus ouviu as minhas orações. Saudade, não vejo a hora de rever você. Saudade, eu tenho 1 milhão de coisas pra dizer. Saudade, saudade. A noite chegue com ela, me ajoelho em oração e vejo teu sorriso dentro do meu coração. É tanto sentimento, no sussurrar do vento ouço a tua voz. Eu vou orar por nós. Saudade, não vejo a hora de rever você. Saudade, eu tenho 1 milhão de coisas pra dizer. Saudade, é tempo de unir os nossos corações. Saudade, eu sei que Deus ouviu as minhas orações. Saudade, não vejo a hora de rever você. Saudade, eu tenho 1 milhão de coisas pra dizer. Saudade,